Amanhã eu volto porque eu hoje já lhe aturei demais. Você não resolve não, não sou doce pra limão. Você tem mania de ser granfino e só diz asneira. Diz que tem pavor da gente de cor lá da gafieira. Eu sou cabrochinho, sou queimadinho, porém altivo. E não relaxo e nem me rebaixo por qualquer motivo. E além disso eu não estou aqui pra isso, para aturar os caprichos seus. Em todo caso amanhã eu volto pra ver se você já resolveu. Amanhã eu volto porque eu hoje já lhe aturei demais. Você não resolve não, não sou doce pra limão. Você tem mania de ser granfino, só diz asneira. Diz que tem favor da gente de cor lá da gafieira. Eu sou cabrochinho, sou queimadinho, porém altivo. E não relaxo e nem me rebaixo por qualquer motivo. E além disso eu não estou aqui pra isso, para aturar os caprichos seus. Em todo caso amanhã eu volto pra ver se você já resolveu.